O Patrulha 04 se afasta umas quantas milhas a presente? Eu posso livrar no CPR, Patrulha 04? Passarei 22302 para 2000 pés, ajuste 09 está livre LF. Livre LF para 2000 com 1017, passarei 2230. Índia Data November, mantendo 1 no mil pés? Avião, 1 no mil pés. Gente, já direto de China. Não, campei, pode aprovar direto de China. Confirme da presente, apro ideal. Autorizado, direto de China, Índia Delta November. Direto, November. Gente, o Patrulha 04 da presença em frequência livre, chame para regresso a Salvador. Inicialmente no meu pés, ainda dá para novembro. Tuna 6141, identifica a chegada Golf dessa para 4 mil pés, ajuste 16. Tuna 0117, o QNH. Espera 2230, estabilizou? Está no curso do localizador, 2230. Torre 1895. 1895 a torre, passarela 2230. Salvador, passarela 2230, boa tarde. Passarela 2230, reporte marcador externo. O ajuste de altímetro 1097. 1097, reportarei passando externo, passarela 2230. Cruzadas, o 4463, chama a taxa. Passando externo, baixado travado, passarela 2230. Passarela 2230, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 109, o ajuste de altímetro 1097. 1097, passarela 2230. não, 3193. O que tiver, chama pra cópia. Confirme, o TAM 3193, calças fora, aos 1625, é isso? Negativo, 1625. Gente, por gentileza, foi feita a CHG para o 1625, em qual sala é essa? Porque a princípio eu tenho aqui no repetitivo, plano do senhor para o 1732. Índia Delta Novembro, reporta ali para o meu CPR. Reporta na Novembro. Azul 4463, está pronto para o táxi sobre 109, autonomia de 3 horas, alternativa Calorona. 4463, até o ponto de espera via Índia, quando lá 1895, ajuste na 097. Ok, Azul 4463, tem próximo 097, ponto de espera, torre 1985. Saredo 2230, no solo aos 1-6, direita, taxiway Foxtrot, 121, decimão 1. 1-2-1-1, a direita 2230. Bom, 867, para Brasília, guarda-copa, prepare a bomba. Vai estar, Solo Salvador, boa tarde, 2230, passarelo. Passarelo 2230, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, 122230. Torre, azul 4463, pode esperar. Azul 4463, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar 10, azul 4463. Salvador, boa tarde, azul 2788. Azul 2788, boa tarde, número 2, agora é corte. Ponto da ordem, aguardando 2788. .55, identifica a chegada bom, desce para 4 mil pés e ajuste a 097. India Delta November Controle. Delta na proa direta do destino. Vai manter ainda a 1867 na escuta para cópia. Boa noite, 67, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via para Zulu no 7, nível de voo 360, decolando posição 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120.8, transponder 5064, gol no 867. Protejamento correto, gol no 867, posição 7, chame pronto para o pushback acionamento. Só um minuto para o pushback acionamento. Sete, agora livre o pushback acionamento no 7, chame táxi. Prossiga 4089. São dois, inicia agora, chama táxi 4089. Ok, tava agora autorização, vou confirme o outro tráfego da Azul que chamou em inglês. Azul 4089. 4089, I didn't clear for push and start, call me ready for taxi. 04, gente, e o estimado de pouso permanece no 700? Tá voando direto de destino. Gente. Estação Fortaleza, nível 370. 3016, da TAM. Aguarda a copa. Foi direto Coral. Direto Coral, 4463. Autorizado, India Delta November. Então no 41, está livre LS, aponta localizador. Delta November, está presente em frequência livre, nenhum tráfego no setor a reportar. A alterna frequência de Recife 251, a alterna 3325. Salvador, 3193. São 3193, prossiga. Ok, CN é o 458, apresentado na CNL de Salvador, para o Zulu 625. Zulu. Ok, vou entrar em contato junto à mesma. Mantenha escuta e aguarda. Obrigado. Papel Azul 4089, clear to line up for takeoff runway 10, wind 170 degrees, 12 knots. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul 4089. Azul após conforme a rota, 5076 é o transponder 120.8 é o controle. Então, autorizado para colocar 170, decolando 10.5, vestia da MOMO após direto para o TIS, 076, 120.8. Correto, uma pronto, faz 3, azul 272. Camarada, 272. Voo 1867, mantenha o ponto de espera. Está 32 no meio, copia. Prossiga. Autorizado, Terra Bravo, Foxtrot Zulu, nível 360, Reaper Zulu, 19. Decola 10, curva à esquerda, perfil de saída Momo, transmissão Froti. Aciona 5066, controle 120.80, confirmando nível 370. Sim, Fortaleza 370, Fragula 19, decola 10, esquerda, Momo Froti. 5066, 1208, controle, está 3219. Correto, chama pronto. Está 3193, cópia. 3193, na sua. 3193, autorizado Galeão, nível 360, decolagem pistona 0, curva direita. Dael, lida Irume, a saída, P-November 857, aerovia, posse conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5135, controle 120, decimal 80. Autorizado Galeão, 360, primeira aerovia, P-November 857, decola da rota, primeira curva direita, Dael, lida Irume. Correto, são 3193, reposta pronto. Já está totalmente pronto, 109, 107. Tem no 09, está autorizado, chama para o táxi. Ela é 6320, apenas identificação, autorizado a chegada Mário, desça até o 050. Mário, desça até o 050. É possível voar com Luna? Quanto é a chegada, 6320? Ok. Mas vai informar se a Latiz permanece? O Oxana 6320 não conseguiu copiar o Latiz? A gente copiou a informação nossa, com chuva leve e capiteite. As duas foi permanente? Vamos coordenar com a torre, para ele essa informação, 6320, aguarde. Muito bem. 255, desça para 2.000 pés, hoje o Chumi 17, está livre aliança, a bota localizador. 2017, livre aliança, igual 255. Azul 4089, fly Leda. Clear your flight, Leda, position, Azul 4089, and thank you. Alfa, né? 6141 no solo Alfa 30, direita 121 décima 1. Puxa, né? 6320 a informação dada pela torre é que Salvador opera visual sem chuva, né? Sem chuva, então. Obrigado. Ah, precisa atualizar aqui, só. Autorizado, 278, chama pro táxi. Camarada, 278. Chama 6140, não chamou? Chamou, então. Ok, prossiga via alfa, repassante do Gidete. Aguarda, no 32 no meio. Aguarda. Salvador, 6315, informação, acha, identificação autorizada a chegada a Aman, desse mantém 060. 060, chegada a Aman, 6315. Para o site 3193, com 3 horas e meia de autonomia, alterando Campina, 87 bordo. Cara, tá 3193, táxi autorizado via site Índia, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste na 0, 17. Site Índia, não pode esperar 3295, 90, 97, 3195. Também controle Ilhéus, 1201, no voo. O 4089, Recife, 251, alterna 13325. 151-13325, azul, 489, bye-bye. Salvador, boa tarde, é o Gol 1867. Gol 1867, contato radar, para o 360, Cedargo. Subida para o 360, saída Arbor, Gol Salvador, azul 2788, acionado, pronto para ataque, PAB 50, altura de 4 horas, 30, alterna marcial. Salva B? 50. Ok, parte da Índia, da ponta de espera, quando vai de 895, ajuste na 0, na 7. Bom voo, azul 2788. Índia, ponta de espera, 895, bom serviço. Elefo, 1867. Autorizado, Elefo, 1867. Salvo, o 3216, após o azul passar, tá livre o feedback, é pena bem? Afirma, 3216. 3216. Boa tarde, tá 3193, tá no ponto de espera, pronto. Tá 3193, mantém o ponto de espera. Tá, mantém. 1255, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre, pouso 10, agora 255. T20, descendo via chegada Mari, desça para 2000 pés, para o time 1097, informe no localizador. Via chegada Mari, para 2000 pés, 1097, para o Carneiro 6320. No 255, no solo 37, direita 121, décima 1. Direita 21, patrão. 315, desça para 3000 pés, para o time 1097. 3000 pés, 1097, 63. 1193, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 109. Decolagem 3109. Sete, após rolagem do Airbus da TAM, alinhar e manter cabeceira no zero. Negativo, senhor, é o voo 1867, marcando o nível 1860. 1867, passa nível 180, chama agora o centro, Recife, sequência 1288, alterno 260, boa viagem. 3193, decolado aos 39, controle 120, décima 8. 208, 313. Alinhado pronto, 2782. Feito, mantém a posição. Cruza 1900. 6193, contato radar, sua via saída Dial. Via dial para o 360-3193. Só passando você ao quilolinha, prossiga. Decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 109. Autorizada, decolagem 2788. Acione 5170, hotel Quilo Lima. Mantenha 1000 pés, referências visuais, informe 20 milhas fora. Ação identificação, foi na proa de Mari para a chegada dessa via, ajustou o time do 0097, desça para nível 050. Decolado aos 41, no controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia. O Xané 6320 na escuta da torre. Afirmo. O Xané 6320, tráfego avançado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 99. Pouso autorizado, pistão no zero, Xané 6320. Torre Botástica 3216, ponto de espera na zero, pronto. 3216, mantenha ponto de espera. Mantém. 6315, autorizado, intercepção localizador, estou o time, estou no 017. Controle, boa tarde, azul 2788. 2788, boa tarde, contato radar, sobre o nível 1970, via saída Momo. Via Momo para o 1702788. Informo que manterá ponto de espera aguardando separação com aeronave de performance inferior que decola à frente no mesmo perfil de saída. 732, ou não mesmo, muito obrigado. Xané 6320, no solo 44, direita, taxiway, Foxtrot, 121, décimo 1. Direita na Fox 211, Xané 6320. Estabilizada no localizador Xané 6320. Xané 6320, complete aproximação, chame agora a torre 108, 95, bom pouso. 18, 95, boa tarde, 6317. Comandor, Oxané 6320, ligando a foto. Oxané 6320, via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Oxané 6320. Oxané 2230, cópia. Prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem na zero curva direita. Perfil de saída arbora, após elefa, prosseguir conforme a rota do plano. 5120 é o transponder, 120, decimal 8, controle. Conquista nível 180, arbora elefa, de rota via plano direita. 120 no transponder, o controle 120. Correto, chama pronto, a moto 2. Camará. Oxané 6315, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 99. Ele posto, pista 10, Oxané 6315. Afirma, 3805, Guarulhos, nível 340, via perto do 1-0. Decola 1-0, curva direita, perfil de saída da Eole da Motiva. Aciona o transponder 5151, controle 12080. Ótimo, pronto, 3805. Oxané 6320, via Juliette, portão 62. Via Juliette, portão 62, 6320. O... Paulo, só confirma, o portão 62 está ocupado. Tem, mantém a posição, vou acordar mais um terceiro. Sim, posição... O Xané 6320. Então o portão 8, o Xané 6320. Zona 93, passa nível 200, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alternando 3325, boa viagem. 251, 3325, 3193, boa tarde. O 2008, desça para 2000 pés, estou tímido, 0097, informe no localizador. 2000, 0097, informe localizador, gol 2008. No 964, plano de identificação, autorizado descer para o nível 050 na via chegada Mari, hoje para o time então, no 097. 050, via Mari, ou no 964, você autoriza voar direto, tá? Taxway Echo, 121, decimal 1. 121, na Echo, graças, 62. Hotel Filho Lima, quantas milhas de Salvador? 170 graus, 109. Decolagem 90, 32, 109. Gente, ingresso no corredor forte. O hotel que o Rio informa é 15 milhas de Salvador. Ainda não recebo seu teste ponte. Decolado 50, controle Salvador 120.8. 208, 3, 2, 1, 6, informa que tem bastante pássaro aí na metade da pista no eixo da decolagem. Gente. Bom, Salvador, Salvador, nível 170, via Golf 677, decolagem na 7, curva esquerda, perfil de saída Conde. Atendo transponder 0260, TGL em Aracaju será em coordenação com o controle. Frequência do controle 120.8. Executando a saída Momo for ti. 2116, aciona transponder 5066. 5066, mencionado. 32116. Presidente 1895, o protegimento foi correto, na 0 ou na 7, no ajuste, bom voo. Os 2-1-6, contato radar, sua para o nível 170, via saída Momo. Fogão 170, via saída Momo, são 3-2-1-6. Papatango? Papatango Lima. Prossiga. Papatango Lima, depois de 3 minutos, para 5 minutos, 3 minutos, mais ou menos. Está coordenado junto a Infraero? Negativo, mas vamos fazer. Está liberado? Coordenação com Infraero, reporta finalizando. Estabilizado, voo 2008. Pede aproximação, chame 2-1-8-9-5, bom voo. 2-8-9-5, bom trabalho. Oi, Salvador, gol 2008, sinal, final 0. 0. Autorizando 350, então 3-2-1-6. Aí, 3205, reporta pro taxi. Tá. 3216, após Fogo, voa a Buco. Muito obrigado. Fogo, voa a Buco, então 3216. Azul 2788, voa em Paulo Afonso. Direto, Paulo Afonso, 2788, grato. Foi em Salvador, até o Rio de Janeiro, agora aqui em Bolívia. 4 milhas de contato, interceptando. Como você recebe para o telefone, se for na terceira? É, o senhor está agora na radial 040-039, corrigindo, a 14 milhas de Salvador, recebo só o primário, não recebo o transponder. Quilo Lima, vai interceptar o comodor, próximo com a navegação, para seguir para o aeroporto Angá da Grupamento Aéreo da Polícia, ok? Ok, da presente voe rota só, quase desloca a pista 17. Ajustou o altímetro no 097. Ajustado no 097, para aplicar a rota só. No ponto de espera da taxi Oscar, ajuste de altímetro no 097. Boa tarde, eu azul 4196, da Papá, 2200. Azul 4196, sua identificação, autorizado, chegada, via chegada a Maia, desça para nível 050, proximamento no 097, vigilante. Via 050, 2200. 121, décima 1. 211, solo, livre à direita, 2001. Alfa, chamante do Juliette. Alfa, repórter. Para 2000 pés, estou tímido no 097, autorizado a interceptar o localizador. Para 2000 pés, reportarado, autorizado a reportar no localizador, voo 9964. Prossiga. Oito, passa agora nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 1-2685, alterna 2545, boa viagem. Informa o tráfego, posição de 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, no nível 160 para o nível 170, nave AT-72. Positivo, só monitorando o meio do notecast, 3216, graças. 008. Mantém. 2001. Taxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 18 decimal 95, ajuste na 017, com 3805. Bom voo. Após o rapaz da TAM, ingresso via Juliette, portão 9, voo 2008. Após o TAM, para o 9, 2008. O Marinha 7073 está me chamando. Viu na que modulou para o controle? É o capatão até o Quilo Lima, a proa do portão rotatória em ponte para o Marinha 7073. Confirmando, prossiga. Ente, A32 16, passa nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 12685, até 12545. 2685, 12545, centro 326, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Capatango, Juliette, Bravo Delta, gente da Papá. Juliette, Bravo Delta, prossiga. Agora 63 milhas afastado, fora de revestida. Zete Bravo Delta, sua identificação, foi na proa da mão para a chegada, ajustou o tímetro no 0 no 7, desce inicialmente para o nível 050. 050, proa de Amã, Bravo Delta. Estabilizando, gol 1964. 964, complete a aproximação, chame 2895, bom pouso. 295, obrigado. Hotel Quilo Lima, já na rotatória? Afirmativa, avistando no 7. Eu não recebo o seu transponde, Hotel Quilo Lima, até o momento. É, o Hotel Quilo Lima está com o código 5170 acionado no modo já. Exatamente na rotatória agora, avistando a 97. Hotel Quilo Lima, chame agora a torre 11895, bom pouso. Quilo Lima, chama a torre 7295. Marinha 7073, acione transponder 0123. Salvador, parceiro 2230. Estabilizado, afinal tem mais travado. 1964, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 189, pista molhada. 170 com 18, pista molhada, vou 1964, livre o pouso. Foi Salvador, para passar o Hotel Quilo Lima. Quilo Lima, Torre Salvador. Avistando a aeronave na final, está com contato visual com a cabeceira 17. Gente, o Hotel Quilo Lima mantém o presente setor, era sua aeronave agora alinhada e pronta para decolagem na cabeceira 17. Mantém o setor. Quilo Lima mantendo o setor, a final da 17 aguardando. Tá 3805, mantém a ponto de espera. Mike Bravianchi, atenta a possível estreia de turbulência do banho da Gol, decolagem autorizada, pista 17, vento 180 graus, 2199. Mike Bravianchi. Mike Bravo Yankee, mantenha a posição, se considera autorização de decolagem. Mono 964, mantenha proa, suba para 2.000 pés aguardando transferência. Subindo para 2.000 pés aguardando transferência, gol 1964. Identificação autorizada via chegada Mari, desce inicialmente para o nível 060. Estou altímetro no 097, vigilante. 3805, mantém o ponto de espera. Número 2 para decolagem, aeronave na cabeceira 97, aguardando a iniciar como número 1. Hotel Kilo Lima na escuta. Afinal, Zona 7 aguardando a decolagem do Mike Bravo Yankee. Hotel Kilo Lima prossegue para qual pátio? Pátio do Graer, do grupamento aéreo da polícia. Tem condições de aproximar direto para o pátio? Afirmativo. Gente, autorizado. Confirma a posição, você já está sobre a vertical do, da Enremar? Afirmativo. Já estou em cima exatamente da Enremar. Gente, autorizado a aproximação direto do pátio do Graé, chama na final do Graé. Sim, Salvador 2230, passarelo, posição 1 a 2 para funcionamento. É o passarelo 2230? 2230. Autorizado, chama o ponto de ataque. Curva à esquerda, proa 290. Esquerda 290, gol 964.